Mauri Brasil. O som que bate forte no seu coração. Mexe pra mim, faz um movimento. Eu quero ver você mostrar o seu talento. Mexe pra mim, faz um movimento. Eu quero ver você mostrar o seu talento. Desce e sobe bem devagarinho. Desce e sobe só no talentinho. Desce e sobe bem devagarinho. Desce e sobe só no talentinho. Eu vou. Contagia, família Titãs, arrepia, arrepia. DJ Daniel, sou mora que contagia. Desce e sobe bem devagarinho. Desce e sobe só no talentinho. Desce e sobe bem devagarinho. Desce e sobe só no talentinho. Eu vou, eu vou, eu vou até de manhã. Eu vou, eu vou, curtindo com os Titãs. De Macapá. Dá licença, você tem que respeitar. O EGA de fogo já vai te sobrevoar. E no comando tem Elis, Juninho, Tom Mix e Nandinho. É o quarteto que bota pra quebrar. As amiga fica louca, fica louca. Esperando a hora de tomar bicada. Amiga sua louca, o que é que você quer? Eu só quero uma bicada. Só uma bicada. Eu só quero uma bicada. Só uma bicada. Picada, picada, picada, picada, picada, picada. Picada, picada, picada, picada, picada, picada. Fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Pega sua presença, me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama. Que vontade de ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama, é. Meu pau te ama, meu pau te ama, é. Meu pau te ama, ai, caralho. Santorini, quem nunca viu, já ouviu, tá ligado? Eu preciso de ter, minha fechamento.